Passaredo 2230, quanto você espera do anunciado pronto? Passaredo 2230, ali mantendo zero. Ali mantendo zero, 2230. Trip 5240, detonação. Oi, na proa 045, até 2000 tem como limite localizador. 045 para 2000, limite ao longo, 5240. 5012, efetou o cruzamento para o cruzamento 35. Afirmativo 45012, já avisou com a cabeceira 35? Afirmativo. Ciente, autorizado cruzamento, mantém em linha do litoral e aguarde transferência de comunicações. Ciente. November 45012. Sou o Salvador, da Santa Paula, do Brasil, para ingresso na Tartuga. Alfa Tango Tango, tem livre ingresso, táxi via Lima Mike, Chaminé Quebec para o cruzamento da pista 7. Sou o Salvador, boa tarde, Chaminé 62. Chené 6290, mantém aproximação, é o número 2 para pouso. Aguarde pista livre. Chené 6141, informa o tráfego iniciando agora a decolagem da pista 10. E o segundo tráfego mantendo 1.000 pés, linha do litoral sul, na sua posição 2 horas. É um helicóptero. Está visual com tráfego na linha litoral, está visual com a aeronave iniciando a decolagem, 6141. Passaria do 2230, está pronto a decolagem? Afirmativo. Livre decolagem, vento no 30 graus, no 3 mais. Sim, está livre decolagem na pista 10, passaria do 2230. É câmbio! November 45012, câmbio controle em Salvador em 92135. Cordial, gira à esquerda, voe Duna, até 4000, Duna ILS para pouso, ajustado 10111, o TAN 3566. Duna 4000, comeio 3566. Vento 130 graus, são 4 mais. Teve pouso, 6141. Alfa Tango Tango, autorizado cruzamento, táxi até o táxi 5, pode assinar, fica ali. Trip 5240, direita 80, 080 para o localizador, livre LS, aguarde transferência. Direita 80 para o lote, 5240. Quem chamou o controle? Totalmente pronto para pushback e acionamento, ainda aguardando a cota. Então, 3144, autorizado Fortaleza, nível de voo 370, via Pizulu 119, pista 10, curva esquerda, saída Momo, transição Flotti, controle 119, decimal 35, transponder 5571. Afirmativo, autorizado Salvador Fortaleza, 370, Pizulu 119, decolada 10, esquerda Momo, Flotti 1935, 5571, pushback e acionamento 3144. Então, 3144, confirme seu portão. Visual com tráfego na final? Visual. Pode passagem do tráfego, ali mantém no zero. Chaner 6141, solo 12, solo 12, 1, decimal 9. 961, 141. 62110, vento 1, 10 graus. 169, livre pouso, pistão no zero. Livre pouso, Chaner 6210. No lock, 5240. Muito bom, está 8 milhas para passagem sobre o marcador em aproximação, reduza, cheque pré-pouso, torre 1186. Reduzindo, chamando 186 agora, obrigado, bom trabalho. Boa. Paulo, por gentileza, foi bloqueado, pode repetir a instrução com 3144, já está? Ok, 6141, táxi livre, Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 6141. O 3144 na 10 vai aguardar para o pushback, o que aguarde? Guarda. O 333 na 4 também aguarde para o pushback. Obrigado, meu 333. Vitor Juliette, confirme se todo seu voo. TGLG em Veracruz, decola da 197, curva direita, saída visual, corredor Axé, aciona código 0151, controle 19 decimal 35, chama a torre 18,6, acionamento direto. Pro 202, chame teu operacional. Ponto 930, tá com a pena. 31, antes da Juliette. 641, mantém a posição. Mantendo, 6141. 35489, tá com a pena. Ativo, 5489. Autorizado Conquista, 200, voo direto, decola da 10, curva direita, saída Arbor, depois voo direto, Conquista, aciona 5562, controle de alavo decimal 35. 7, 200, decola da 10, direita, 5562, transponder, poderia confirmar a saída? Saída Arbor, depois direto, Conquista. Arbor direto, Conquista, 5429. Para o táxi 3661, com 104104215, Aracaju. 7361 autorizado, táxi via Pátio Índia, no ponto de espera, chama a torre 18 decimal 62 anos. Pátio Índia, 1862, obrigado. Seguinte, prossiga visual a mil pés, eu tenho um helicóptero no momento que está voando de Aracaju para Ilhéus, está agora no farol da Barra. Mil pés, e vai liberar frequência. Informação de tráfego para o Papa Romeu Charlie Golf Lima. Se Alfa, chamei o seu Juliette. Alfa, seu Juliette. O Olimpo 00, possível. Passamos através do Paulo da Barra. Mil pés. Novembro 45012, ciente. Tráfego em sentido contrário de... do Hotel Transamérica para Aracaju, também mantendo mil pés, é um Cirrus 22, está próximo ao Morro de São Paulo, informação de tráfego para o Novembro 4502, está autorizado a liberar a frequência, canto. Sim, espera tempo o tráfego, Novembro 4012. Oceano 320, livre aproximação ILS. Livre ILS, 320. Oxalé, possível. Autorização, senhor. Guarulhos 360. Ok, está autorizado. Guarulhos 360, na Perisque 50, decola da 10, curva direita, saída Bael, depois Leda, depois Eudes. Aciona 5574, controle 19035. Gente, autorizado, Guarulhos 360, na Perisque 50, decola da 10, com curva direita, Bael, Leda, Diné. Aciona 5174, 1935. Correto, chama para acionamento. Camará. Saulo, Pompa Tango, Lima, Tio, Zulu, 43 para o 45. Zero. Bora, passagem, Lima, Tio, no 0, 366. 320, 2900 para 2000, ILS autorizado. Ciência, 320. Guardando, Lima, Tio, Zulu. Tem uma previsão para o Goma 333? 6210 segue o Airbus da companhia, porta 7. Gente, 6210. O Lima aqui no Zulu vai seguir esse Airbus da Oceané que está à sua frente agora, é o último. Depois cruza o pátio, na Lima chama a torre 18,6 para o cruzamento da 17. Positivo, vai aguardar após o... a Bianca. Segue até a Lima, a porta da Lima aqui no Zulu. 1333, pode iniciar no 4? No 4 agora tá livre, chama o táxi. Pode chamar o táxi, 1333. Juliette Tango Zulu, prossiga na descida até 4000. 4000, Juliette Tango Zulu. 05, informação Quebec, posição 11, autorização de tráfego para Guarulhos. 3805, autorizado Guarulhos, nível de voo 340, via Upper Zulu 44, pistão 10, curva direita, saída da El, Leda, Eudes, controle 1119-35, transfusão 5534. 1118, meio, oceano 320. Matias, baixo 3286, uma boa tarde. Boa. Aguarde. Gente, aguardamos, 3144. Muito, muito boa tarde, 35249, ligou? 35249, autorizado táxi Alfa, quilo para pátio 3. Alfa, quilo para pátio 3, 5244. Solo, gol 192401, puxa sanamento, câmbio. 1924, aguarde e puxe back acionamento. Aguardo. Solo 3805, nós entendemos o seguinte: central autorizado para Guarulhos, nível 340, Upper Zulu 44, regulando a pista 10, efetua o perfil da saída da El, Leda, após, vou precisar repetir. E o transponder 5534 e o controle 119.35. São 3805, saída da El, Leda, Eudes. Da El, Leda, Eudes. Excelente, 3805, o resto tá completo, né? Correto, chama para acionamento. Chamaremos. São 3144, livre acionação, pronto para ataque. Chama ataque 3144. 3661 ou não? São 3661, decolou aos 20, confirmando o transponder 0261, São 3661. Chama o controle 119 de São 3. 0261, 1935, obrigado, boa tarde. 2, autorizado táxi via Índia, ponto de esfera, pistão no 0, chame torre 118 decimal 6, azul altímetro no 0, no 0. Autorizado táxi via Índia, ponto de esfera, torre 18,6, altímetro no 0, no 0, igual a 333. Dona 3661 está em contato radar, 2 milhas afastado da cabeceira 28, suba para o nível 140, gire à direita e voe direto coral. Direto coral, 3661. É, a nossa orientação teria sido a Porra Leda direto do Ilhéus. Ah, positivo, o senhor recebeu a instrução no solo. O nível 140 de cruzeiro, né? Isso. É, então a gente vai encurtar a sua trajetória, o senhor não deseja voar direto coral lá? Estamos indo, coral. Livre acionar, autorizado Brasília, nível de voo. 330, após a passagem do tráfego na final, ele mantém no zero. Ok, corrigindo uma 333, após o tráfego na final, ele mantém uma zero, como 333. Lima Quilo Lula, autorizado cruzamento da pistão no 7, táxi até o pátio 5, acionar, presença livre, uma boa tarde. Coral, 3661. Positivo. Saulo. Louvame 4502, agora a frequência é 12345 para coordenação entre as aeronaves. Positivo? São 3566, duna localizador em aproximação. Redução, cheque pré-pouso, torre 1986. 86, 3566, boa tarde. Boa. Gillette Tango Zulu está autorizado. Aproximação ILS. Reportará estabilizado, Gillette Tango Zulu. São 3661. Prossiga. O controle Ilhéus informa que o senhor pode voar para Ilkov, caso queira. Tá voando Ilkov, 3661. O gol 1600, chame Recife, 12685. 3685, 1600. 3144 para o táxi, João Pessoa, alternado 3:35, 135 agora. Lá, João Zero, com 333. Passa até através do portão 612. Afirmativo, através do 612, eu estou 3144, eu vou sair. Azul 41 no meio, informação Quebec, aqui 1160 agora. Azul 41 no meio, controle Salvador, ajuste 1010, via chegada a Mare, desça para 2000. 2000, via Mare, o Azul 41 no meio. Confirmando, o Tango Índia Bravo vai. Vai observar o voo para. Decolar do hangar, do aeroporto? Gente, vai manter que altitude? Gente, reporte quando estiver fora do solo, Tango Índia Bravo. Solo 3805 da TAM, nós estamos aqui no gate 11 para o Puxa Sonar. TAM 3805, livre Sonar, chamando para ataque. Reportará. Sonar 6305, Sator para o Puxa, estacionamento 06. Salvador. Alfa Vitor Juliette, ali mantém. Confirme? Deixa eu mostrar aqui. 1935, 1333, lá. Informação para o voo, 1934. Prosseguindo em condições visuais, chame Paris. 80215, Salvador, tem livre táxi para 10. Correto, chame Torres 86, pronto. 86, vai. O TAM 3144 do táxi, siga a aeronave da Gol, que já está na faixa central, via pátio. Seu ponto de espera, chama a torre 186 como número 2. Seguindo o Gol, número 2, 186, boa tarde, 3144. Salvador 6315 para posicionamento 06. 06 está autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi. No 333, controle, contato radar. Ingressando no pátio agora para decolagem, saindo para decolagem, após ela, ingresso esquerdo, portão 2. Afirmativo, após passar de aeronave da TAM, ingresso esquerdo, portão 2. Pessoal. Após passagem do tráfego, ali mantém no 0, gol no 924. Após passagem do Airbus, ali mantém no 0, gol no 924. Juliette Tango Zulu, interceptou o localizador? Interceptando o localizador, Juliette Tango Zulu. Positivo, está agora 3 milhas para passagem sobre o marcador externo no curso do localizador em aproximação para pouso. Vamos checar o trem, reduzir e chamar a torre 11862 para instruções, meu cordial. Cordial, é, boa tarde, senhor, agradeço. Salão no 21-9, uma boa tarde. 219, boa tarde. 1924, livre decolagem, pistão 10, vento 1-0-0 graus, 1-6-9. Livre decolagem da 1-0 para o coronel 924. Tem restrições, tem restrições. Opa, tem o Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, mantém aproximação, guarde pistão 10 livre. Juliette, Juliette Tango Zulu. Está próximo a Juliette, está 3566. Está 3566, mantenha a posição. O Sané 6315, autorizado o táxi via Índia, ponto de espera pistão 10, chame torre 118, decimal 6, geotímetro 10, 10. Autorizado o táxi via Índia, ponto de espera pistão 186, 100, 63. Mantém a escuta, vai manter 500 pés, confirme? 500 pés, peraí, tá? Gente. Juliette, Tango Zulu, livre pouso, vento 100 graus, 10 nós. Juliette, Tango Zulu. Está mantendo antes da Juliette, é, confirma após o avião que prossegue? Negativo, aguarde. Boa tarde. É 935, igualmente, 924. Tomador, São 3144, visual com tráfego nacional? Afirmo. Após a passagem do tráfego nacional? Charlie 402, alinha e mantém na 10. Você pode o mesmo, alinhar até 10, 3144. Sente, remoto no 2 após o chamamento, 356. Solo é o TRIP 5489 para pushback acionamento. TRIP 5489, livre acionar, se é um ponto para táxi. Reporta para o táxi 5489. Solo TAN 3805, acionado com 9,6 pessoas a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alternando galeão. Qual é o Otávio de Brava? Firmo olho, chamou a torre? Tango de Abravo, sir. Prossiga, Tango de Abravo. Abandonar o setor do sul até o Porto de Arapu, para o teste da pressão. Aguarde, Tango de Abravo. Seguinte, pessoal, basta a vida de volta. Muito bom. Prossiga visual e chama através do Fala da Barra. Pode seguir e chamar através do Fala da Barra, alfa vida de volta. TAN 3661. Prossiga. Aproxima-se do limite da área de responsabilidade desse controle. Vamos encerrar o serviço. Chame Ilhéus, frequência 1201, boa viagem. Ilhéus 1201, muito obrigado. Tchau, boa tarde, senhor. Boa. Tango Índia Bravo, eu chamo o controle de Salvador em 199, desse 135. Tango Bravo, você vem para lá. Controle ao Papa Romeu, Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo, controle. Sim, senhor, vamos para a sua atenção na próxima Monte de Aragusta. Posteriormente eu vou retornar para o aeroporto, eu decolei, estou através do ponto de Aracu, para um giro de manutenção. Ah, positivo, tá, muito abraço, ciente. Gol, 1-3-33, chame Recife, 1-2-5, Ana. Recife, 2-5-1, 1-3-3-3, Ana. Boa. Taxiana Alfa, Kilo, para o Pátio 3. Tango Zulu, autorizado Alfa Kilo, fique atento à aeronave da Trip fazendo pushback. Fizeram na escuta? 144, decolado aos 33, chama o controle 119, decimal 35, tá 3144. 1935, boa tarde. Para a final da pistão 7, chame a torre, frequência 1918BR. O Charlie Golf Lima, destino Aracaju, senhor. Ah, capitão, queira desculpar. Então prossiga em condições visuais via corredores, corredor Interlagos e posteriormente corredor Forte. É, desculpe o erro desse controlador. Golf Lima. Controle Salvador, muito boa tarde. TAM 3144, 1800 na Pompom. TAM 3144, controle, contato radar. 3805 na linha, mantém pista 1-0. Alinhando, mantém pista 1-0, tá? 3805. Autorizado procedimento, 4196, azul? Azul, 4196, está autorizado em LS. Certo, autorizado, 4196. O 924, chame Recife 12685. 2685, boa tarde. Papa Romeo Charlie Golf Lima, estimado para pouso em Aracaju. Estima pouso em Aracaju, 1836. 1836, anotei. Atingindo o ponto 5489, mantenha a ponte espera pistão 0, 5489. Mantenha. Oceano 63, 15 ao controle Salvador, senhora identificação. 5 autorizado, decolagem pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-3 nós, 3805. 3805, iniciando, pista no 0. Boa, Isaac. Obrigado, mamãe. Senhor, seria possível voar frote o TAM 3144? Sempre é possível, capitão. A princípio, vou manter a saída. Positivo. Salvador, Alfa 3154, informação de Quebec. Boa tarde. 3154, esse é o controle Salvador, meu cordial. Direto Duna 4000 com 1010 para o ILS, confirme. Direto Duna 04000, TAN 3145. O cenário 6305 solicita Broad Dinner. Anotei a solicitação, está autorizado Leda. Autorizado Leda, o sinal mais 3, anotei. TAM 3144. Nossa, escuta. Encaminhamos a sua solicitação ao melhor centro de controle do Nordeste e o mesmo nos informou que o senhor tem que manter a saída, câmbio. Não há problema, estamos mantendo 3144, obrigado. Positivo, frequência livre, até o retorno. Estabilizou o 4196. Ciente, checa o trem, torre 1186, 4116. Controle Salvador, muito boa tarde, já está 3804, decola na sua escuta da Euleda. É o TAM 3805, não é isso? É esse mesmo. Ah, muito bom.